Comodoro Webchat 6749, está no 6 para puxa acionamento. Autorizado, reporte táxi na 749. Chamar lá para o táxi, 6709. Está no portão 4, não é isso? Afirmo, acelera na posição e pushback. Autorizado, reporte pronto, táxi, web 6700. Vai chamar o Webcheck 6700. Objeto 6749 tem 79 a bordo, 4:15 de autonomia, alterna confins para o táxi. Táxi autorizado pela Taxi Lima, Lima direto para o ponto de espera da 35 após o backtrack sobre a pista, cabeceira oposta, web 6749. Lima para a cabeceira 35 após o backtrack. Vai informar pronto na 17 ou 67 49. Afirmativo. Vento permanece 160 com 612 nós. Ok, obrigado. Ingresso 6749. Só autorizado ingresso na pista e backtrack, reporte alinhado, pronto, cabeceira oposta, 6749. Portal alinhado e pronto, 6749, está livre ingresso. Web 6749, está alinhando na onda, sempre está pronto. 76749, informo que NH 1014, 1014, temperatura agora 27 graus. Vento sul com meia dúzia nós, tem decolagem autorizada, pista 17, web 6749. Está livre a decolagem para o web 6749, 1049. Afirmativo. Torre Webjet 6700 para o táxi, com 91 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com 5. Ciente, tem táxi autorizado para o ponto de espera cabeceira 35, Webjet 6700. Vai para o ponto de espera 35, Webjet 6700. Para 6700, ajuste 1014, agora 1014 com 27 graus 27. Tá ciente, vai ser 7700, obrigado. Objeto 6749 decolou 04, chama agora o controle em 119.8, um bom dia. 119.8, tenha um bom trabalho, obrigado. Obrigado igualmente. Oscar Golf Tango, bom dia, prossiga. Único a bordo, Paulo Afonso, 090, tem assinamento livre, aguarde cópia. César da El 340 na proa de da El 6749. No ponto de espera, o Webjet 6700 da 35. Autorizado o ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira oposta, Web 6700. Livre ingresso, vai reportar pronto na cabeceira oposta, Webjet 6700. Utilizando o acionado pronto para copiar aqui, táxi. Sente, aguarde para o táxi, copiar. Golf Tango. Inicie e aguarde na interseção, papá. Salvador, Web 6749, autoriza a proa de Diná. É 749, mantém a saída, chame o centro Recife, 128.8, alterna 1264. E solicite ao mesmo. 228-264. Boa. Golf Tango, cópia. Pronto, senhor. Paulo Afonso 090, autorizado até a terminal após prossegue 095, decola 35, saída Lotar. 5020 é o transponder. Frequência do controle em 119.8, Oscar Golf Tango. Tango aprovado, Afonso 90, decola da 35, curva direita, Lotar. 5020 é o código transponder, controle 119.8, Golf Tango pronto para ingresso. Mantenha papai aguarde para ingresso. Temos tráfego declarado à pista no 7. Golf Tango. Agora igual o Kilo Oscar, pode manter essa prova por mais 15 milhas para levar uma formação. Ativo, Golf Kilo Oscar autorizado, mantém a prova após o desvio, prova do MDB. Autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento é sul com 5 nós, o Webjet 6700. Decolagem, Webjet 6700. Oscar Golf Tango autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, Oscar Golf Tango. Objeto 6700 decolado, Zuno 2, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 119.8, objeto 6700, bom dia. Controle Salvador, Webjet 6700, transfere. Webjet 6700, contato na decolagem, suba ao 340, saída da El. Subindo ao 340, na da El, Webjet 6700. Cusco, alinhado e pronto, 35. Golf Tango, autorizado a decolagem, o vento é de 170 com 5 nós, Golf Tango. Tango, iniciado. Vitor Kilo Delta, prossiga. Sou de Salvador, FJ 6700. Prossiga. Uma possibilidade de voar mais Blaster? O 6700 mantém a saída. Algum tráfego especial? Não. Muito grato, gente. Golf Tango decolou zona 5, chame controle 119.8, um bom dia. 119.8, muito grato, bom dia, senhor. Realmente. 388-64-670. Controle Salvador, bom dia, Oscar Golf Tango decolou no momento, 5020 acionado. Bom dia, Oscar Tango, contato na decolagem, suba ao 090, saída Lotar. Tango para o 90 na Lotar. Kilo Delta está pronto, cópia. Conquista uma centena até a terminal após 0105, plano Yankee, decola 17, curva direita, saída gole, aval após direto. Frequência do controle 11935, confirmando, 1198, 1198 é o controle e o transponder 5037, o Vitor Kilo Delta. 5037. Isso, 1198, reporte pronto para o táxi. É para o Golf Kilo Oscar. Mantenha o 040, Golf Kilo Oscar, o ar para descida. Está batendo agora, dando o Golf Kilo Oscar.